Portal do Arrocha. Cláudio Almeida. Saudade que dá de sair, de beber, não prestar, de ser ruim, de pisar, maltratar. Mas eu sou sem amar, pessoa na minha vida que não presta. Eu quero amor no sangue dela, corre festa. Só me atende quando a vontade te pega. Mas eu só sei amar e amar. Pessoa na minha vida que não presta. Eu quero amor no sangue dela, corre festa. Só me atende quando a vontade te pega.